adivinhação. Dança circular, voz oracular, onda vai e vem, futuro também. Se o presente já morreu um segundo atrás, quem matou fui eu. Chão, pegada, rastro de quem já passou. Um enredo a mais em 16 finais. Palavra de Faiquinha.